aí, minha irmã, essa música é do poder, vai descer fogo do céu? Não, essa é diferente. Como é então? Meu irmão, esse é o meu pedido de perdão. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Vacilei, caí, tropecei, desci na escada da vida, nem sei quantos degraus eu perdi. É, parece que eu caí de cara, mas tem gente que é assim mesmo, só aprende com pancada. Macaco velho, logo eu cresci numa família dentro do evangelho. Algum conselho eu não ouvi. Ainda hoje me olho no espelho, fico vermelho e dá vontade de sumir. Mas é só aí, tentar seguir em frente e nunca desistir. A parada é não se conformar, não desdobrar o joelho, não parar de orar. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Tentei fazer do jeito mais difícil, nem sequer pensei se eu tinha poder pra isso. Me confiei, quis dar uma de Deus, quis dar uma de rei. Ó Senhor Jesus, que grande ignorância, tentar seguir em frente sem te olhar e sem te dar importância. Mas agora é hora de me levantar, olhar pra Deus, me situar, não ficar de bobeira, não olhar pra trás, não lembrar as coisas boas, tampouco as coisas más. Não tentar fazer as coisas pelo meu poder, estregar as mãos de Deus, pagar pra ver e crer na solução da questão, que pode chegar através de um amigo, de um irmão. Agora é só confiar em Deus, ele nunca falha. Afinal não perdi a guerra, se só uma batalha. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Sem perdão não dá, não dá pra viver, não dá pra amar, não dá pra buscar a vitória que Deus pode nos dar. Amar é preciso perdoar também, pois sem perdão amor não tem sentido. A gente fica sem vontade de viver, ainda bem, na verdade quando a gente percebeu é porque já ficou tarde. Quanto a perdão de Deus, pode ficar tranquilo, agora canta comigo. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Meu pedido de perdão ao Senhor que é a minha força, minha rocha de salvação. Meu pedido de perdão. Meu pedido de perdão. É bem maior do que você pode imaginar. Até o dia em que a morte chegar, ainda há tempo pra parar e voltar atrás. Ver o que Cristo faz e já fez por mim. Me deu paz, amor e um lugar pra onde ir. Santo Pai, obediência a um amor assim. Eu vou seguindo sempre em frente, vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou seguindo sempre em frente, vou até o fim. Pode crer, eu vou até o fim. Eu vou de carro, vou de trem, vou de avião. Eu vou a pé, vou de táxi, vou de caminhão. Vou de cavalo, de jumento, vou atrás de burro. Vou de canoa, meu compadre, ninguém me segura. O caminho é de Deus, mas vou até o final. Vou no poder de Deus.